Gaddafi tem potencial bélico para destruir Trípoli, garante o russo Mikhail Gorbachev. O Sudão do Sul é o 193º país a integrar a União da Organização das Nações Unidas. Em um desporto nacional, empatou a 1-1 na Islândia com o AFR Nadur e está em vantagem na terceira eliminatória de acesso à Liga Europa. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Boa noite. Uma revisão no número das vítimas afetadas pelos atentados bombistas ontem em Mumbai faz rever para baixo o número de vítimas mortais. E não são, aliás, 21, mas sim 17. Em relação aos números de feridos, aumentou de 70 para 130. O número de feridos graves é de 23. São números que, entanto, foram atualizados de ontem para hoje, num prazo de superior a 24 horas. Ora, entretanto, não há ainda nenhuma atribuição oficial, mas o governo indiano diz que suspeita de todos os grupos que são hostis para com a Índia, que referiu mesmo o governo indiano, tem vindo a ser alvo de ataques terroristas desde que conseguiu a sua independência, no ano de 1947. Ontem, 3 bombas explodiram. A base da bomba foi feita de nitrato de amónio. 3 bombas deste género explodiram no intervalo de 15 minutos. O destaque das explosões, onde causaram mais impacto, foi naturalmente na zona financeira de Dadar e também na zona da ópera, que se concentra, aliás, que se caracteriza, aliás, pela grande concentração de comerciantes. Como disse, perderam a vida 17 pessoas e não 21, como ontem noticiamos, e também estão gravemente feridas 23 pessoas. No total, saíram feridos, entre graves e ligeiros, 130 indivíduos, 130 cidadãos indianos que se encontravam no perímetro em que as 3 bombas explodiram. Recordo que tudo aconteceu entre as 14 e 15 horas de ontem, hora portuguesa, entre as 6 e as 7 da manhã, hora indiana. Neste caso, já está sido do dia 14. Dia 14 de julho de 2011. Pode notar-se, gosta de efemérides, o dia em que a Organização das Nações Unidas decidiu aprovar a adesão do novo país do mundo, o mais recente país do mundo, o Sudão do Sul, e reconhecê-lo como o 193º país a fazer parte desta organização. No passado dia 11, segunda-feira, o Sudão do Sul enviou uma carta à ONU solicitando a adesão a esta mesma entidade. Ban Ki-moon, o presidente da ONU, remeteu o pedido de adesão do Sudão do Sul à Assembleia Geral, hoje, precisamente. Ora, não houve dúvidas, o Sudão do Sul foi totalmente acolhido por todos os países. No total, 193 países que integram, então, agora esta organização. O Brasil já se manifestou a apoiar o Sudão do Sul, o mais novo país do mundo, naquilo que for preciso e que possa, eventualmente, fazer falta ao país. Num país em que, por exemplo, 85% da população não sabe ler ou escrever, ou ambas. Mas o mesmo Brasil faz também referência ao facto de não se poder esquecer do novo país também, o Sudão do Norte, vamos chamar assim. O Sudão enfrentou uma guerra civil de 21 anos, que provocou estragos não só na Zona Sul, mas também na Zona Norte. E será preciso agora também apoiar o Sudão para que este continue também num caminho evolutivo. Ao mesmo tempo, há ainda algumas questões por definir, também defende o governo brasileiro. Neste caso, os royalties do petróleo que irá ser então exportado na zona do Sudão do Sul. A questão das tropas presentes no Sudão, nas fronteiras com o Sudão do Sul, bem como a moeda que este novo país irá usar. Há uma que está pré-definida, mas ainda não oficial. A língua oficial para já é o inglês e uma língua local também que se falava no Sudão. Entretanto, já está mais do que definido, A capital da Zona Sul é mesmo Juba. O Sudão do Sul reconheceu-se independente no ano, aliás, no dia 9 de julho deste ano, 2011. 2 dias depois, foi enviada uma carta pelo novo presidente deste país à Organização das Nações Unidas. E, como disse, Ban Ki-moon remeteu esta solicitação para a Assembleia Geral, que hoje aprovou a adesão do 193º e o mais novo país do mundo à Organização das Nações Unidas. Outra adesão que estará ainda em cima da mesa é a da Palestina. Os palestinianos não têm perspectivas de um acordo de paz com Israel e pedem à Organização das Nações Unidas um reconhecimento de um país ou de uma nação palestiniana. Mas sobre esta situação, e já depois do Sudão do Sul ter sido aceite na ONU, o presidente da Assembleia Geral desta mesma entidade, Yosef Tis, disse aos jornalistas que se encontravam no local que, neste caso, e tal como aconteceu com o Sudão do Sul, os palestinianos precisam de uma recomendação do Conselho de Segurança para que depois esta votação possa realizar-se. Recordemos que a Palestina, desde 1948, que tem tido um conflito com Israel. Antes de 1948, mais especificamente antes do dia 15 de maio de 1948, a Palestina era protetorada pelos britânicos. Depois de deste protetorado, aliás, ter caducado, foi então que se gerou este conflito no Médio Oriente entre Palestina e Israel, já que a caducação do protetorado britânico coincidiu com a criação do Estado de Israel. Entretanto, não há mais qualquer informação sobre o próximo passo dado pelos palestinianos. Ficaremos a aguardar por novidades, sendo que a Palestina pode ser, dentro em breve, e face à situação política atual, o 194º país a ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Mikhail Gorbachev é um dos nomes mais falados na Rússia nas últimas 24 horas, depois da entrevista que deu hoje ao jornal russo Svestia. Mikhail Gorbachev disse que, quando esteve em Bagdad, aliás, em Trípoli, peço desculpa, em junho, afirmou que Baghdadi Mahmoudi disse que havia um plano para destruir Trípoli. Caso os rebeldes entrem na capital líbia, vamos enchê-la de mísseis e fazê-la explodir. Mas Mikhail Gorbachev atribui, aliás, veracidade a estas palavras, já que munições à Líbia não faltam. Aliás, refere o próprio Mikhail Gorbachev que a Líbia não utilizou até hoje um único terra-a-terra, um míssil dos mais potentes. Entretanto, as forças da NATO presentes no local confirmam que não têm conhecimento de qualquer plano para destruir Trípoli, caso os rebeldes entrem na capital líbia. Neste momento, encontram-se a 80 km desta cidade. E porque ainda se encontram relativamente longe, as vias diplomáticas continuam a ser aquelas pelas quais se espera que o conflito se resolva. Recordemos que ontem Muammar Gaddafi afirmou que estava disposto a abandonar a Líbia. Hoje pediu aos apoiantes que marchem sobre Benghazi. Amanhã, o grupo de contacto formado por países árabes e ocidentais vai reunir-se para tentar unificar estratégias que impeçam este massacre. Foi um Chávez diferente que apareceu hoje na Praça Bolívar, em Caracas, a capital venezuelana. Ainda a propósito da comemoração dos 200 anos sobre a independência da Venezuela, Hugo Chávez apareceu de surpresa e manifestou-se estranho em relação aos seus habituais discursos. Numa alusão constante à sua doença, que o tem mantido afastado, aliás, dos grandes palcos políticos, Hugo Chávez diz que está a travar uma das maiores batalhas com a sua vida, mas que também esta, juntos, irão vencer. Fez por várias vezes e em várias circunstâncias uma referência à revolução que serve para libertar os oprimidos, referindo que jamais será uma revolução socialista. Hugo Chávez tornou-se presidente da Venezuela numa altura em que a bandeira tinha 7 estrelas. Atualmente tem 8. O próprio Hugo Chávez fez questão de erguer as 8 bandeiras que desde 1814 até 2011 passaram por bandeira oficial da Venezuela. e, novamente, alusões à Revolução e também à sua doença, àquela batalha que está a travar com a vida. Refere que irá sempre fazer tudo o que estiver a seu alcance para juntos vencerem esta batalha. E aqui, numa alusão não só ao seu estado de saúde, que tem vindo a melhorar nos últimos dias, mas também às constantes situações políticas que tem vindo a ter de fazer frente com outros países vizinhos, como, por exemplo, a Colômbia. Ele foi Portugal na Eurovisão. Ele é Alma Latina. E será o próximo entrevistado da Rádio Antena Web. Rui Bandeira. Começou a cantar ainda no princípio da década de 1990. Mas foi com a participação de Portugal na Eurovisão, com o tema Como Tudo Começou, no ano de 99, que Rui Bandeira alcançou o verdadeiro sucesso. E desde que começou, nunca mais parou. 12 anos depois, será o próximo entrevistado da Rádio Antena Web. 12 anos de carreira em revista, numa entrevista a não perder. Rui Bandeira em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima sexta-feira, dia 15 de julho, em mais uma edição de Tempo de Antena. Nosso amor. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Sabe qual a fórmula mágica para começar bem as suas manhãs de sábado? As palavras mágicas são Clube da Manhã. Aos sábados, pelas 9 horas, trazemos-lhe Clube da Manhã, um espaço radiofónico entre a conversa e a música durante 120 minutos. Comece bem o seu fim de semana ao som de boa música e na melhor companhia, em Clube da Manhã, aos sábados, às 9 horas, com Nuno Mitó e Paula Silvério, na Antena Web. Vladimir Putin mostrou-se hoje bastante revoltado com a situação que se passou no passado domingo com um navio de turismo, o Bulgaria. O navio afundou-se no rio Volga e perderam a vida 113 pessoas, sendo que ainda estão confirmadas 17 pessoas desaparecidas, ainda que sem esperança de as encontrar com vida. Foram salvas deste navio de turismo, aliás, neste navio de turismo, 79 pessoas. Tantas vítimas, quantas crianças morreram. É uma desgraça termos de pagar por tanta irresponsabilidade, pelo desleixo, pela avareza, pela violação grosseira das normas da segurança tecnológica, declarou Vladimir Putin numa reunião da comissão governamental que investiga o acidente. E prosseguiu. Como é que uma empresa sem licença de turismo, sem licença para utilizar navios, podia trabalhar? Como foram vendidos os bilhetes no Porto? Quem autorizou? Como deixaram sair do Porto? Como é que o Porto fez um acordo com essa empresa que não tinha qualquer licença? Como é que isso pode acontecer? Perguntou Vladimir Putin. Perguntas que, todavia, não tiveram, pelo menos para já, resposta. A investigação por esta comissão governamental vai prosseguir. Certo é que as famílias das vítimas deverão receber indemnizações de uma quantia a rondar os 50 mil euros. As indemnizações deverão chegar até às famílias no prazo de uma semana, adiantou também Vladimir Putin. A comissão, aliás, o Ministério para as Situações de Emergência da Rússia deu conta, ainda antes desta reunião, de que o navio não tinha licença de turismo e a empresa não tinha sequer licença para a navegação destes navios. Ao mesmo tempo, não havia também qualquer norma de segurança respeitada, vai declarando e vai investigando este Ministério para as Situações de Emergência da Rússia, sendo, sobretudo, este o motivo que levou ao naufrágio do Bulgaria, que, como disse, no passado domingo naufragou no rio Volga, na Rússia, deixando no mar, aliás, no rio, 113 vidas. Corpos que, entretanto, foram resgatados, mas sem vida. ...60% de resultados foram negativos à matemática. Esta é a conclusão que vai chegando hoje à comunicação social dos exames nacionais do 9º ano de escolaridade em Portugal. Algo que nunca havia sido até aqui alcançado, uma média tão baixa. Em média, 6 em cada 10 dos estudantes do 9º ano que foram a exame esta disciplina chumbaram no exame. Como o exame só conta 30% da média, há que referir que nem todos os que chumbaram à disciplina, aliás, nem todos os que chumbaram ao exame, chumbaram também à disciplina. O mesmo aconteceu em português, em que, em média, 4,4 em cada 10 alunos chumbaram. Ou seja, 44% dos alunos que foram ao exame de português, e ainda foram cerca de 90 mil, chumbaram no exame de 9º ano. Ora, um resultado que piora em relação a 2010 e muito, 14 pontos percentuais. As presidentas das Associações Nacionais de Professores de Matemática e de Português já se manifestaram. Ambas estavam à espera destes resultados. Segundo diz a presidenta da Associação Nacional de Professores de Português, era expectável que estes resultados pudessem ser alcançados. A prova estava bem constituída e exigia concentração por parte dos alunos. Já no que toca às questões da matemática, a reclamação é de mais tempo para ensinar a disciplina. Por parte da Confederação Nacional de Associações de Pais, o motivo para este insucesso é mais do que estes que as Associações Nacionais de Professores de Português e de Matemática apontam. Primeiro que tudo, referem, sobretudo no que toca à disciplina de matemática, é uma matéria que é dada, mas é outra que sai nos exames. Cada professor tem a sua forma de abordar a matéria, o que torna pouco uniforme o ensino a nível nacional. Recorde-se que este é o pior resultado, no que toca em termos gerais, às disciplinas de português e de matemática nos últimos 15 anos. Foram avaliados mais de 175 mil alunos, isto referente às duas disciplinas, naturalmente tendo em conta que, na maior parte destes casos, os alunos foram a ambas as disciplinas ou a ambos os exames. Cerca de 90 mil alunos ficaram inscritos para o exame de português do 9º ano e 95 mil exame de matemática, também do 9º ano. Como disse, 60% das notas foram negativas e agora a média geral de matemática é negativa do 9º ano. De português também o é negativa, desceu em relação ao ano passado, mas não é tanto como em matemática, 44%. Aqui, como disse, foram cerca de 90 mil os inscritos para o Exame Nacional de 9º ano de escolaridade. E para fechar o Antena News desta noite, o penúltimo com a minha apresentação, o Nacional da Madeira empatou a uma bola na Islândia frente ao Futebol Clube Afiar Nádor. No primeiro jogo oficial da equipa de Ivo Vieira, os nacionalistas conseguiram uma suave vantagem na eliminatória, na terceira pré-eliminatória, que dá acesso à Liga Europa. O Nacional da Madeira foi o primeiro a marcar por intermédio de Edgar Costa, depois de um fantástico cruzamento de Candeias, ainda no decorrer da primeira parte. Na segunda parte, Bjarnason para a equipa do Afiar Nádor restabelecia a igualdade, fazendo então 1-1, resultado com que se chegou ao final do encontro. A equipa do Nacional da Madeira tem uma vantagem para a Showban na próxima semana, devido ao facto de ter marcado um golo fora. Ainda o destaque para as grandes defesas de Ellison, que assim substitui, e parece que com efeito, Bracali. Ellison esteve muito bem ao impedir por duas vezes jogadas perigosas da equipa islandesa do Afiar Nádor. Esteve muito bem e impediu que o golo surgisse, pelo menos antes dos nacionalistas marcarem primeiro. A equipa do Afiar Nádor vai jogar na próxima semana aqui em Portugal, na Madeira, na Choupana, frente ao Nacional, que já piscou o olho à próxima eliminatória da Liga Europa. E assim fechamos o Antena News desta noite. Fique bem, boa noite e até amanhã.